Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast Garaio. Eu sou o Hugo, esse daqui é o Matheus. Se apresente aí, E Matheus. aí, galera, beleza? Eu sou o Matheus. Belas palavras, Matheus. É Muito bem. filosofia. Pura. Estamos aqui, né? Então, o que teremos nesse primeiro episódio? Aqui teremos, primeiramente, K-pop. Obviamente, coisa mais popular do YouTube em 2019/2018/2017. É, mano. Então, Negócio antigo. é mais ou menos, né, cara? É. E que mais? A gente vai ter Prone Rosa, vocês vão entender Prone depois. Rosa, exatamente. Massa lixo. Massa lixo e algumas bostas aleatórias. É. E Robrox também. Exatamente. Vamos primeiro falar K-pop. Vamos lá. Cara, K-pop, mano. Eu acho, na moral, que K-pop é uma coisa que não devia existir na É, também acho, velho. Também acho. no YouTube. Você vai ver os comentários, no Twitter, todo lugar que você vai ver só tem homem, sei Só lá, tem. que é isso, menina. Só com foto de perfil de K-pop, Não, mano. Eu nunca vi não dá, isso. não dá. Tudo isso a partir de 2017. Aí começou a todo mundo colocar foto de perfil lá de K-pop. Pode observar, Não, vai num canal tipo Luba TV, aí tu vai ver lá só K-pop nas mano, fotos de só perfil dos tem caras. K-pop. No próximo podcast a gente vai ter participações ilustres. E é isso. Cara, na moral, K-pop, mano, eu acho que é uma bosta, mano. É um gênero musical. Então, vamos ver o significado literário de K-pop. Acho que vai ser os K-pop, mano. bagulho pop da Coreia, os bagulho que faz sucesso na Coreia. Como se faz pra se tornar o sucesso da Coreia do Sul? É, vamos ver. Vamos ver como se faz pra se tornar um astro, criar uma equipe assim de boys K-pop famoso, ter as suas fotos nos comentários do YouTube. Vamos lá, cara. Vamos lá. K-pop, o que é K-pop? Deixa eu ler aqui. E aí? K-pop é a abreviação de Korean Pop, música pop Falei, mano. coreana, com música popular coreana. K-pop, então é escrito um negócio aqui em japonês, é um gênero musical originado na Coreia do Sul, mano. Coreia do Sul. Não, Por que tinha Coreia. que ser na Coreia do Sul, mano? Por que não podia ser no Porque Japão? é, Por que mano. não podia ser no Brasil? Podia ser no Rio de Janeiro? Podia ser o quê? Podia ser, sei lá, né? Alemanha, cara, mas tinha que ser na Não, Coreia tinha do que ser na Sul, mano. Coreia, não. Tinha A que ser. Coreia é o melhor lugar pra ter isso. Então, aí vem os Xing Ling lá tacar bomba nos K-pop lá, mano. É, véi. Aqui, próxima coisa, vamos ver. Beleza, bem. Música popular dentro da Coreia do Sul é o termo é usado mais frequente em um sentido mais restrito para descrever uma forma moderna da música pop sul-coreana que abrange. Ah, mano, ninguém quer saber disso daqui. K-pop Ninguém quer conquistou saber. popularidade primeiramente no leste da Ásia no final da década de 1990. Mano, para de ler isso aí, Nossa, velho. Sério, mano. Bagulho 1990? chato. Eu falei que o bagulho é antigo. Bagulho chato, falei, vamos ligar o Wikipedia aí, vambora falar do Prone Rosa. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou. Vamos pular Prone Rosa, que K-pop tá ficando chato já. Tá Então, ficando Prone mesmo, já é. Rosa. Prone Rosa é o quê? É o quê, Matheus? Prone Rosa é o O quê? que é Prone Rosa? O que é? Prone Rosa é Pronto. simplesmente um colega de classe. Viado, sempre vete, acabou. Coleguinha de classe, amiguinho, não é mesmo? Coleguinha. às vezes nós ficamos fazendo algumas malandragens com ele, mas nada demais. Nada demais, só cagar a carteira dele mesmo. É, nada que você precisa se preocupar, mas Prone Rosa é um cara muito que, muito que, mano. Muito velho, o cara vive escutando K-pop. Tem inveja de algumas partes do nosso corpo, não é mesmo? É, mano, não podemos dizer aqui no podcast. Ele fica sempre na esquina, vocês sabem por quê, né? É. Fica lá na esquina, de boa, tranquilo. É, chega lá. Vem. Acho que vocês vão chegar entender. Chega lá, faz um serviço. Porque senão nós perde dinheiros, não é mesmo? Uhum, dinheiros. Então, vamos lá, pular pra próxima. É, não, pular pra próxima parte. Então, vamos escrever mais Prone Rosa. Prone Rosa porque tem o nome Prone. Prone ou, sei lá, Pony. Por quê? Simples, um cara aleatório na escola nomeou ele de Pony Rosa. Pony Rosa, aí do nada. Exatamente. Mas é isso? Só isso. Coisa mais simples do mundo, mano. Tinha que ser uma história completa. Tinha que ter dragões, mano. Princesas. É. Como, mas aí, princesa, no caso, ia ser o Prone Rosa. É, ia ser, né? Pro Prone Rosa. E aí, quem ia salvar ele ia ser quem? Ia ser quem? Pablo Vittar? É, eu acho que sim. O grande herói ia ser Pablo Vittar. Então, o título desse podcast vai ser Prone Rosa e a Pabllo Vittar Encantada. É. Vai ter que ser isso aí mesmo. É, que mais? Prone Rosa é uma pessoa, assim, muito destemida, que tem, assim, muita coragem. Eu não sei como ele consegue ter tanta coragem pra fazer as coisas que ele faz. Também não. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras um pouco não agradáveis com ele, né? Não, só um pouco, só um pouco. Só um pouquinho, tipo, ficar levando a mesa dele lá pro outro lado da sala, tipo, colocar lá no pátio a mesa dele. É. Ou levar a mochila dele lá pro corredor, no meio do tumulto. Exatamente, amarrar a mochila dele na cadeira. É. E muito mais coisas. Exatamente, coisas diversas que vocês não vão querer. Saber. Próximo tema, massa lixo. Massa lixo. Massa lixo, cara. Massa lixo. O que é massa lixo? O que é massa lixo? Masayuki. Masayuki. Masayuki. Não sei se ele vai gostar da gente, de a gente ter falado o nome dele aqui no podcast. Não, não é o nome dele, é apelido. Não é nome dele. É o apelido. Não sei se ele vai gostar da gente falar o apelido dele, ele pode processar o podcast, mas a gente não liga, a gente vai continuar falando. Não liga, mas vai continuar falando. Nem que ele cobre um processo de 100 mil reais na gente. É. Mas se for mais 100 mil, a gente pode negociar, né? Pode negociar. Mas negocia. Então, massa lixo, cara, ele é um negócio, ele também é tipo o Prone Rosa. Ele é muito inveja de algumas partes do nosso corpo. Mas não vamos poder falar, porque senão já era a monetização deste vídeo. Eu acho que já foi a monetização. Tá torcendo é pra não ser deletado esse podcast, né? É. Ele tem inveja, ele também tem umas partes do corpo bem pequenas, né, mano? Bem pequenas, muito. Nossa, tem que usar tipo microscópicas, né, mano? É. Vocês já devem... não sei se a gente já falou, mas ele é japonês, então vocês... acho que vocês vão perceber isso, né? Então, é meio que isso. A gente até criou uma música pra ele, né? Só que na massa lixo... Não vamos mostrar, porque é muito vergonhosa. É uma coisa assim que nós não gostaríamos de passar para o próximo. Exatamente. Está privado, se vocês procurarem no canal do Hugo, vocês não vão achar. tá nem no meu canal, tá num canal chamado Massa Lixo. Ah. Tem a foto do Masayu. É, beleza. Então vocês não sabem quem é o Masayu, então vocês não vão saber qual é o canal. É. Não adianta pesquisar, que vai ter um tri... Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft. Exatamente. Vamos lá pro próximo tema agora. Próximo tema. Roblox. Roblox, cara, é um jogo Minecraft. É um Minecraft melhorado. Minecraft. É simples, é um Minecraft com vários jogos dentro. No caso, Minecraft já tem isso, servers, mas é. Melhor. Minecraft. Vamos tirar essa parte do jogo bom, assim. Bom, mais ou menos, né? Vamos pular dessa parte pro jogo que ninguém joga. Aquele jogo lá que você pesquisa, que às vezes já foi deletado, né? Vamos pesquisar aqui no site do Roblox um jogo muito legal. Muito. Um jogo sobre o que, Matheus? Você que... sabe, não é, Matheus? Você, meu amigo, você sabe o que eu estou falando. Coisas mais 18, não é mesmo? E sabe por que, que o Roblox não vai lá paga? Porque ninguém joga esse negócio. Ninguém joga. Exatamente. Ninguém joga isso aí. Bom, é Prone Rosa, Roblox, Massa Lixo. Lembrando, ele joga LOL. Também joga Roblox. Não, Roblox ele Prone não Rosa. Joga, não. Mais ou menos. Mano, o PC dele roda CS, não roda Roblox, né? Massa Lixo também joga Roblox. Exatamente. Cheio daquelas moedas lá paga lá. É, no os Roblox. Robux. Exatamente, cheio daquelas moedas lá. E é isso. É só isso. Então eu acho que o podcast de hoje vai ficando por aqui. É, você ficou curto. E o que, Matheus? É, você ficou curto. Tô nem aí, vai ser desse tempo, né? Vai ser desse tempo. Primeiro podcast, né? É, né? Então, adeus a todos. Tchau. Tchau.